e sinto o cheiro de bailando. Vejo uma percanta, chega a me dar um arrepio. É tudo no buchicho com as minhas botas evadidas. Na chinoca é mais bonito, já saímos cebolhando. Me paro de louco e atraco nos dentinelos. Quando eu largo aquela, já tem outro me beijando. Me paro de louco e atraco nos dentinelos. Quando eu largo aquela, já tem outro me beijando. Loira ou morena, qualquer castor eu aceito. Aperto contra o peito, seja lá o que Deus quiser. Nas feias, faz bonito, dou carinho e faço empenho. Meu prazer que eu tenho é estar rodeado de mulher. Passa uma mulher me fazendo um rebolado, me deixa esfogueteado e eu fico com a ideia tonta. Peço uma bandeira e saio torcendo a carcaça. Outra já me abraça que quase que me desmonta. Longe da mulher eu me sinto no deserto, mas se uma tiver perto meu coração galopeia. Rompe a cordiona, eu saio tenteando de novo. No meio do povo cochichando nas orelhas. Rompe a cordiona, eu saio tenteando de novo. No meio do povo cochichando nas orelhas. Loira ou morena, qualquer das cores eu aceito. Aperto contra o peito, seja lá o que Deus quiser. Nas feias, faz bonito, dou carinho, faço empenho. Meu prazer que eu tenho, tá rodeado de mulher. Agarro uma prenda, a mais bonita da sala. Enrolo no palo e duvido que alguém me tome. Me sento num canto, pensando em descansar um pouco. Quase louco atendendo o telefone. Isso chega outra me chamando de bonito. E eu agarradito no pescoço da donzela. Naquele entreveiro danço shot e polka e tango. No fim do fandango eu apago o fogo dela. Naquele entreveiro danço shot e polka e tango. No fim do fandango eu apago o fogo dela. Loira ou morena, qualquer das cores eu aceito. Aperto contra o peito, seja lá o que Deus quiser. Tá sempre as bonitas, dou carinho e faço empenho. Meu prazer que eu tenho é estar rodeado de mulher. Bonito, dou carinho, faço empenho. Meu prazer que eu tenho tá rodeado de mulher.